Torre 11895, ajuste altímetro no 015. Copiado, boa noite, cuidado. Bom voo. Para o táxi com 142 a bordo, alterna Galeão, autonomia 269, voo 1. Sol Salvador, SATA Tank Kill Mike, da posição 2 do pátio 3, pede para fazer reboque para a posição 11 do pátio 1. O gol na 099, está autorizado o táxi, é pátio 1, no táxi Índia, ponto saído no 0, torre 11895, resiste altímetro no 0, no 5, mas ninguém aventura, follow-me. Zero 2526, mantenha a posição. 71 no alinhar e decolar, o vento 2, 10 graus, 5 nós, o ajuste no 015. Alinhar e decolar, 971, 5. Novembro Yankee Mike, toque remete aos 32, curve à direita e reporte base baixado travado, sinal no 7. Curva à direita, reportará na pedal, Novembro Yankee Mike, sinal no 7. Ok. O gol 1866 vai ficar sendo o Boeing da companhia taxiana após ingresso de IES para a posição 09 do pátio 1. Segue a viatura, follow me. Ok, o Boeing passa de ingresso, segue o follow para a posição 9. 866. O Tango Kilo Mike autorizado início do reboque. Até a saída do pátio 3 é pode para ingresso no pátio 1. Tango Kilo Mike. Ok, obrigado. Quanto ele espera pronto no 0? No 099, uma torre 11895. Torre 1099, pronto. Utilizado o cruzamento da 1028, vai prosseguir o táxi via Delta, Alfa, repórter do Juliette. Então, 3137, autorizado se estiver extremamente, é um pronto táxi. Semana pronto táxi, está 3137. O Tango Kilo Mike, fique atento ao airbus da TAM, que irá ingressar um pouco no pátio 3, afetando o pushback. Da Juliette, é, Entende, Força Aérea 2526, fique atento ao Airbus Atan, acentuando para o Tibete, após com cautela, está autorizado ingresso de Yet, Pátio 1, Índia, ponto 0 do 90, chame torre 11895, faz de altímetro no 015. Sempre está remetido 17, novamente mais. 9099 alinhar e decolar. Piso 90, vento 190 graus, 59. 099 copiou? Som na 099, lógico do solo. A torre? Alinhar e decolar, o vento 190 graus, 59. Quilos 1, muito boa noite. Continua a aproximação, agora autorização de pouso, vento 190 graus, 59. Boa noite. Atenção, da presença modificada, encontrando de nós. Pouso 1 no 7, passe pela direita. Lima, quilos 1, é final das 17, não é isso? 1.09. O Lima Cruz Zulu é final das 17, não é isso? Afirmo. Ok, então base pela direita autorizado. O vento 190 graus, 5 nós. O Lima Cruz Zulu. Autorizado, Zulu. Lima, o Movember aqui, Mike. Toque, tocou o RMT 38, vai curvar à esquerda, vai ingressar a perna contra o vento da pista 10 e aguardar para o cruzamento. Movember aqui, Mike. Curva esquerda, perna contra o vento da 10, abandona a direção para cruzamento, o Movember aqui, Mike. Teste, autorizado táxi via Pátio 1, taxiway Índia, ponto salão no 0, chame torre em 118.95, ajuste altímetro no 0, 15, bom voo. Tem táxi autorizado Pátio 1, Índia, ponto espero no 0, torre, está 3137, obrigada, boa noite. Novembro Yankee Mike, curve à direita, faça 360, e reporte nova perna contra o vento. Curva direita e vai entrar na perna contra o vento da 10, vai ver aqui, Mike. Curva direita, 360, reporte nova perna contra o vento. Curva direita, 360, reportará na perna contra o vento da 10, vai ver aqui, Mike. 0099 aos 39, 198, boa viagem. Controle 198. Os 5.26, a gente mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, o Bravo Índia Romeu. Aqui o Zulu avistado, pouso autorizado, pista 97, vento 190 graus, 5 nós, Lima, aqui o Zulu. Tá, galera, boa noite, ó. Papa Romeu, Bravo, Vitor, no final ILS, tá no 0. Solicita cancelamento e prosseguir para o pouso na 17, o Bravo Vitor Tango. Gente, Bravo Vitor Tango. É, o senhor cancela o plano agora? Afirmativo. Cancelado aos 4-1, base pela direita, vai ser o número 2 para pouso na 17 Bravo, Vitor Tango, para informação, eu tenho já um tráfego já autorizado, pouso final da 17. O Bravo Vitor Tango, reporte final da 17, baixar travado. Sim, tinha parará, o Bravo Vitor Tango. November Yankee Mike, tá autorizado da presente, já curva à esquerda para o cruzamento do campo, reporte através norte da torre. O November Yankee Mike, o vento 190 graus, 59. Autorizado o cruzamento, reportará através norte da torre, o November Yankee Mike. Força aérea 252000, alinhar e manter o sinal zero. Mike, cruzou o campo aos 4-2, ingresse perna do vento da pista 1-0 e aguarda instruções da torre. November Yankee Mike. Perna do vento da 1-0 e vai aguardar instruções da torre. November Yankee Mike. Lima Kilo Zulu aos 4-2. É parte 5, confirmando? Gente, frequência livre. Vitor Tan autorizado, pouso pista 97, vento 210 graus, 5 nós, o ajuste 0-5, bravo, Vitor Tan. Bem, autorizado, pouso, bravo, Vitor Tan, 97. November Yankee Mike, reporte visual com o tráfego já autorizado, pouso final da 17 agora. Tá, visual com ele, November Yankee Mike. Gente, mantenha a perna do vento da pista 90 e aguarda instruções, o November Yankee Mike. Perna do vento, aguardando instruções, o November Yankee Mike. O Série 25-2000, decolagem autorizada, 210 graus, 5 nós. Pedido autorização para seguir o reboque para o pátio 1 da posição 11. Está autorizado o ingresso no pátio principal, posição 11. Obrigado. Rodolfo 2-3-8-5-8. Continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. 3858. 58. November Yankee Mike está presente, 360 com curva direita, reporte nova perna do vento. 360 pela direita, reportará na perna do vento, 90, November Yankee Mike. Força aérea 2526, decola aos 44, 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite. Cheque o trem, sem livre pouso, pista 90, vento 210 graus, 5 nós. Para informação, eu tenho um tráfego à sua esquerda, efetuando 360 pela direita, mantendo perna do vento da pista 10. Não irá interferir. 3858. Sim, que pouso, 190, 38. Bravo Vitor Tango, solou aos 44, seu é parte 5 ou parte 4? Obrigado, Abata, é isso? E agilizando o tráfego, o táxi via pista, reporte livrando no pátio da Bata, o Bravo Vitor Tan. Kilo Mike, copiou o solo? Tendo Kilo Mike, escuta. Gente, o senhor irá seguir a viatura Follow Me no Traverse ponto 06. Ok. parando o voo, não, nós zero, nós vamos bem aqui, Mike. Vem bem aqui, Mike, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, nós vamos bem aqui, Mike. 3137, alinhar e manter no zero. Alinhe, mantenha no zero, só 3137. Vem bem, Mike, pode ingressar a final da 17, aguardando autorização para tocar MX. Estamos na final, aguardando autorização para estar remetida na 17, não vem bem, Mike. 3858 aos 47, direito, 219. Direito, 219, 3854. Frequência livre, tanque. Salvador, boa noite. TAM 3858, livrão na sua escuta. TAM 3858, boa noite. Estou autorizado para a Alfa Juliette, posição 03, do Pat 1. Alfa Juliette, posição 03, TAM 3858. 095 exultado, TAM 3137. Novembro, Mike. Livre toque remetida, pista 17, vendo 210 graus, 59. E o toque remetido para o Bank Mike após os corredores novamente. Gente. Bravo Índia Romeu, visual com. Após o tráfego na curtíssima, ele irá efetuar o toque remetida. Após o tráfego, alinhar e manter. Tá 3137, decola aos 49, 198, boa viagem. 198, tá 3137, obrigado, boa noite. Vem aqui, Mike, toque remete aos 49, ingresso corredor Axé, 198, tá regresso. Corredor Axé, 198, obrigado, tá regresso. Torre Salvador. É o TAM 3662, boa noite. Boa noite, 3662, baixou e travou? Baixou, baixado e checado. Bem, livre pouso, pista 90, vento 290 graus, 5 nós. O ajuste 0095, para informação, eu tenho uma aeronave à sua direita, mantendo a linha litoral, não irá interferir. Mantendo o corredor, 3662. 3662, ciente, não avista. Salvador, boa noite, Sanar 6310, passou Simba, Baixado, Salvador. Boa noite, 6310, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, 6310. Alto 53, direito, 1219. 219, obrigado. Tão 3662, está autorizado o táxi Alfa Kilo Pátio 3, que atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador na sua escolha. É 3105 direito, 1219. Direito 219, 6310. Grava em dia Romeu, agora sim, decolagem autorizada, 97, vento 210 graus, 5 nós, o ajuste 0095. Salvador, boa noite, Janar 6310, livrando a sua escuta. Janar 6310, está autorizado o táxi via Alfa, Juliette, posição 06, Pati 1. Alfa Juliette, posição 06, 3, 1, 0. Bravo Índia Romeo, ao 56, chame controle 198, boa viagem. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Papa Romeo, Bravo de Romeo, até a próxima. 2, Salvador, November Yankee Mike na rotatória do Alcon Campos. Sobre chamada? Da curta final da 97. Curta final da 97, repetará, solicita a toque remetida, November Yankee Mike. Dentro. Final de 3 milhas da 17, November Yankee Mike. November Yankee Mike, livre toque remetida, pista 17, vento 170 graus, 79. Livre toque remetida, 17, November Yankee Mike. November Yankee Mike, toque arremete aos 13, curve à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, chame na final, baixado e travado, November Yankee Mike. Curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, chamará na final, November Yankee Mike. Para girar a base e não ver Make Mike ingressando na final. A 310, informação Romeu, autorização restrita. Piso 97, vento 970 graus, venha 12. Autorizado para permitir, não ver Make Mike. 63310, a informação em curso é Romeu, instante cópia. Gente da Romeu, aguardando para permitir 310. 63310, está autorizado Recife. Nível de voo 350, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upreach 58. Controle Salvador, apere 119.8, transponda 5052. Autorizado, Recife 350, via Upreach 58, decola da 10, saída Puca, na Caju, 19, controle 5052, transponda 6310, lá na ponte 6, vai chamar para nós. 63110. Via Upper Whisky 58, saída Sarapuca, transição Caju, chama pronto para o tiver acionamento. Mike, toque arremete aos 16, curva à esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 10 e aguarda para o cruzamento. 9 Mike. Curva esquerda, perna contra o vento da 10 para aguardar para cruzamento com 9 Mike. Mike. 2-2, Salvador, Oxané 6143, está na final embaixo travado. 6143, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 612, o ajuste 1095. Livre pouso, só confirma o vento para o 6143. 170 graus, 612. Para informação, tráfego à sua direita, mantendo a perna contra o vento da pista 1097. Gente, 6143, tem livre pouso, obrigado. Yankee Mike, autorizado, considere curva à direita, 360 pela direita, é Ponte Nova, perna contra o vento. Curva direita, 2360, reportará na perna, contra o vento da 10, não vem bem aqui mais. É a 143 aos 19, direito, 219. 219 à direita, obrigado. November Yankee Mike autorizado cruzar o campo. Reporte final, pista 17, baixada travada. Autorizado cruzador do campo, reportará na final da 17, November Yankee Mike. Boa noite, Sol de Salvador, Oxané 6143, divisão da sua escuta. Oxané 6143, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 08, pátio 1. Alfa Juliette, número 8, no pátio 1, 6143. Aula 6143. Prossiga 6143. Apenas para informação, o controle tinha pedido para a gente checar o marcador médio aí, o Índia Vitor 240. Confirmando, a gente recebeu marcação, mas não recebeu o código morte, tá? De confirmação. Sim, que grata, irei informar o controle. 6143. Final 17, 9MEC Mike, 3 fixo. Confirme, 9MEC Mike. Final 17, 9MEC Mike. Ei, livre está permitida a pista 17, vento 15 graus, meia dúzia. Autorizado, está permitido 17, 9MEC Mike. Mac Mike, tocou RMT 224, curva à esquerda, autorizado cruzar o campo de imediato, November Mac Mike. Curvando imediato, November Mac Mike, curva à esquerda. Cruzamento, November Mike Mike. November Mike Mike, prossiga com Proa Norte, aguarda para girar base. Vai manter Proa Norte, aguarda para girar base, November Mike Mike. Cristão, para Fortaleza, prepara a mão, me aguarde, chamada. Momo e aguarda, 3858. Salvador, táxi 5905, fui elétrico. Força aérea 5905, o vento no 70 graus, meia dúzia, o ajuste no 095, já baixou e travou? Táxi 5905, aproximação final, tem baixado e travado. Bip checado, pouso autorizado, 170 com meia dúzia, força aérea 5905. Táxi 5905. Eu sou Igor, regresso para o November Mike, final no 7. Afirma, autorizado. Reporte curto, final da 97, para toca emitida, 9 Mike Mike. Reportará na curta, final da 97, 9 Mike Mike. Ao solo. Na sua escuta, prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 370 de uniforme do 19, decola da pista 10, saída Momo, transição Fruti. Controle 199.8, transponder 5055. Ciente, tá 3858, autorizado Salvador Fortaleza, nível 370. Rota conforme plano de Opera Zulu 19, decolando da 10, subida vai ser a Momo, transição Fruti. Controle 199.8 e o transponder 5055 até 3858. Correto, 3858, para o pushback acionamento. Chamará.